minha memória. Nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Rádio Cidade, música, informação e entretenimento. Mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem.